Colisão 3, prossiga. Salvador. Papá, papá, Mike Bravo, papá. Mike Bravo, papá, prossiga visão, 1.500 pés, altimetria Salvadora, 90 no 5, direto rotatória. Paciente da área proibida de Camaçari? Afirmativo, nesse momento sobre ela, 1.500 pés, ok? Paciente, faça um check no seu transponder modo Charlie, não recebo resposta de altimetria. Afirmativo. Salvador, boa tarde, eu gol 1166, final da 10 no ILS X-Ray, baixar de travada. Gol 1166, continue a aproximação, reporte baixar travado. Já está baixado e travado, gol 1166. Ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pistão no 0. Vento 1170 graus, 05 nós. Gol 1510 autorizado, pouso, gol 1166. Mike Bravo, papá, recebo 1.600 pés. Afirmativo, já livrando a área restrita, baixando a altitude de tráfego, já cruzará a rotatória. Ciente, só para informação é área proibida, não restrita. Afirmativo. Pode um visual com 737, curta final agora? Guardião 01 na escuta. Decolagem autorizada para o Açu, 180 graus, 08 nós. Solo 107, direita 121, décima 1. Direita 121, 1. 1166, obrigado. Está para o solo, guardião. Guardião decolou o Zuno hoje, confirmando, vai prosseguir via linha do litoral? Até que setor? Vinha do litoral até o través da Ponte Nova. Sim, chama o controle em 120 decimal 8. 128, o guardião. Controle, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, mantenha-se visual, 500 pés na minha escuta permanente. 500 pés na escuta permanente do controle, o Guardião 01. Afirmativo, fique atento ao tráfego do Patrulha 03 e o Mike Stretch Romeo próximo ao setor da fonte nova 500 pés. Ficar atento ao tráfego do Patrulha e o Mike Stretch Romeo, Guardião. Salvador Patrulha 03. Escuta. Firme. Na escuta, guardião. Estou na escuta. Guardião 0 está modulando em 208. Salvador, Salvador Patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Está abandonando o setor da Ponte Nova, está ingressando no corredor bom. Entendido, abandonando o setor da Ponte Nova para prosseguir a Salvador. Sim, a gente mantém o litoral pelo bom fim. Após, prossiga para a rotatória. Patrulha 03. Mike Bravo Papai está visual com o campo. Afirmativo. E sobre a rotatória, ok? Mike Bravo Papai para ingresso no circuito de tráfego. Chame a Torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, grato. Torre Salvador, papapá, Mike Bravo Papá. Mike Bravo Papá. Condições de encurtar para a final 17? Agilizando? Devido ao tráfego 3 milhas por externo? Vou procurar agilizar, mas 3 milhas está um pouco próximo, viu? É negativo. Então, na terceira milha, faça espera sobre arrimar. Aguarde instruções devido ao Airbus da TAM na final, ok? Negativo. Salvador, muito boa noite, TAM 3894, uma milha e meia externa, baixo travado. TAM 3894, baixar travado ciente, ajuste 1015, vento 170 graus, 6209. Pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, TAM 3894. Papá, Mike Bravo, papá, totalmente visual com a aeronave, matéria a passagem da mesma, depois prosseguirá para 17, ok? O Mac Bravo Papá confirma equipamento? É um Bravo 06. Afirmativo, então prossegue aí na aproximação no 7, guardando autorização de pouso. Afirmativo, após a passagem aqui do botão. Afirmativo. Guardião Zenono está ingressando aqui, vai do sistema vertical, está em coordenação com o Mike Zé Tom Leite. Gente, mantenha a coordenação do X45 e contato bilateral com o Contra 208. Guardião Zenon. Justa bilateral com a aeronave, direto do momento do controle, Guardião Zenon. Siga Papa Romeu Telefotar. De Cabaceiras do Paraguaçu para Salvador, confirme 30 milhas setor noroeste. Tente prosseguindo. P.O.B. e equipamento. Meu pé direto rotatória, Tchalofatango, informe ingressando na CTR. Qual a, tem como informar a radial que cruza agora em Salvador? (3894) aos 26, direita 1211. 1211, confirmo. Confirmo, 3294. Firmando 1211. 211. Não recebo. Bravo Papá livrando para o Pátio Papá. Gente, Papá, aos 26, frequência livre, estacionado. Matheus, possível apoio da infraero e combustível? Qual marca? É que era o Zeta, SBR, eu chamo. Irei coordenar. Grato pelo apoio. Telefotando? Vou para a rotatória. Vou para a rotatória, telefotando. Torre Salvador, boa tarde, 6919 da Azul, pronto, atmosfera 10. Ali, Alfa Tango, ingresse no Paripe, foi Paripe, após prossiga no Interlagos, avisou com o campo. Na sua escuta, na posição rotatória. Avisou com o campo? Afirmativo. Gente, agora em transferência do ex. No seu aguarde. T03, chame a torre em 1895 para ingresso no circuito de tráfego. Em 1895, grato. São Salvador, patrulha 03. Patrulha 07, confirmando? É o patrulha 03, vai para Pouso, no Graé, se possível. Patrulha prossegue para o Graé, o ajuste 1015, vento 170 com 8 nós. Informe no solo controlado. Sim, que informará no solo controlado, patrulha 03. Bem. Quase 01, tá? 1.000 pés, poderia acender para 1.500, receptor? Até no máximo 1.000 pés. 1.000 pés na minha escuta. Aguarde uma possível autorização. Tá, 1.000 pés? Aguardando na escuta, o guardião. Azul decolou aos 32, 119, décima 8. 19.8, senhor. Obrigado, até logo. Ok, vai ficar de pé, o guardião. Guardião 05, prossiga. Guardião, reporte visual com patrulha. Pousando agora no Graia também. Está visual com tráfego? Quem reporte visual para decolagem, Guardião? O patrulha já está na final para a taxiway no Graia. Guardião, confirme qual será a proa para decolagem, proa norte? Mike Juliette, Romeu. Prossiga, contato. Confirmando ativação da área 00. Entendido que aos 50 irá abandonar a área. Afirmo. Se autorizado, permanece por mais 15 minutos para então liberar o setor. Tripe ali e decola, pista 10. 160 graus, 612 nós. Aliás, decola a pista 10, tripe 5627. Salvador, Oxanel, 6290, LS, baixou e travou. P2, 1-0, continua a aproximação, informa a TR, alinhando agora para decolagem. Aguarde pista livre. Reduzindo, P2, 1-0. Sempre a linha e decola sem parada, se tiver condições. Guardião 05, fora do solo com o Proaçu. Proaçu prossegue o Guardião no litoral, confirmando até através do Campo Grande. Afirma, até através do Campo Grande, o Guardião 05. O controle será na 120.8, pode transferir. 120.8, grato, Guardião 05. Transponde Alfa Charlie. Controle Salvador, boa noite, o Guardião 05. Guardião 05, mantém-se visual, na minha escuta permanente, forma iniciando sobrevoo. Escuta permanente desse controle, reportará no sobrevoo, Guardião 05. 1-0, cheque o trem, 170 graus, 629, pouso autorizado. Livre pouso 1-0, 62, 1-0. Uno, 1-9, decimal 8. 19, decimal 8. Tchere Alfa Tango já avisou com o campo. Meu Charlie Alfa Tango, é o controle. Ah, escuta, senhor. Já está visual com o campo. Afirmativo, visual com o campo. Para ingresso ao circuito de trânsito, chame a torre em 18.95. 18.95, grato pela colaboração, senhor. Abraço. Torre, é o Papa Romeu, Tchere Alfa Tango. Tchau, Alfa Tango, informe final 3 milhas, 1-7. 3 milhas da 1-7, reportará o Tchau, Alfa Tango. 6210 do Xané aos 3-8. Direito 121, decimal 9. Corrijo, 1-2-1-1. 2-1-1, grato, 6210. Vai ter mais 2 minutos para manter o setor. A partir dos 4-0, você vai abandonar a área. 4-0? Afirmo. Haveria possibilidade de mais 5 minutos, nós estamos ao vivo aqui. Queda presente mais 5 minutos, contando a partir de agora. Ok, grato. Tchere Alfa Tango, controle. Guardião 01, no controle. Escutou, guardião. Mantenha 1000 pés, máximo 1000 pés. Receba a altimetria de 1300 pés. 1000 pés, guardião. Da 1-7, Tchere Alfa Tango. Tchere Alfa Tango, pouso autorizado no 7, vento 1,60 graus, 08 nós. Pouso autorizado, Tango. Zero 01 terá permanência máxima de 3 minutos nessa área, pois deverá abandonar. 3 minutos nessa área, guardião. Torre Salvador, esse é o Mike Serra Golf. Estabilizado localizador, inserção após externo, cancelar e prosseguir para 17. Cliente, Mike Serra Golf, informa para modificação das regras. Golf. Torre Salvador, eu ouço o telefone. Confirme, chama a torre? Oscar Hotel Fox. Oscar Hotel Fox, prossiga. Autorizado táxi, chama para ingresso, ajuste 1015. Controle Salvador, Guardião 05. Tá. Guardião 05, solicita um toque com remetida aqui na região da Vasco da Gama, próximo aqui da Coca-Cola. Guardião 05. Gente, está livre, chame na remetida. Chama lá na remetida, Guardião 05. Deixa livre, tchau, leva o tanque. Tá na base da 17, tem embaixada travada, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, pouso autorizado, pistão 7, 150 graus, 08 nós. Gato. Juliette Romeu. Prossiga ao controle. Hora certa 2043, abandone a área agora. Ok, grato pela colaboração, tá liberando. Romeu. Max Juliette Romeu, abandone a área com rumo nordeste. Rumo nordeste, grato. Para o cruzamento, Oscar Hotel Fox. Oscar Hotel Fox autorizado táxi pela pista, reporte a linha de pronto. Gente, reportará táxi pela pista, a linha de pronto, Oscar Hotel Fox. Curta final, Mike Serra Golf. Mike livre pouso no 7, 160 graus, 089. Golf. Oscar, que seu uniforme mantém a ponto de espera. Boa noite, está mantendo a ponto de espera, Oscar, seu uniforme. Tudo igual a guardião. Controle Salvador, Guardião 09. Confirme. Guardião 09, decolou do centro administrativo, comprou a do litoral, intenção retorno a Salvador. Confirmando 1722 no transponder, Guardião 09. 1722. Guardião 09, prossiga visual 500 pés, aguarde transferência, torre de controle. Visual 500 pés, não aguarda transferência, Guardião 09. Guardião 01, abandone a área pelo litoral sul de Salvador. Ingressando no litoral pelo setor sul de Salvador. Setor sul, é direção vertical do Iguaçu, mil pés. Você deverá afastar-se deste setor, mil pés, no máximo. Eu estou afastado aqui do setor da Nova, estou no Iguaçu, mil pés. Mil pés. De exclusão. Paciente, guardião. Hotel Fox, decola, mantendo a proa, chama o controle. Direito em roda, princípio. De tráfego, chama 2 Salvador, em 198, decimal 95. 198, 95, grato. Juliette Romeu, repouso em Salvador? De imediato, cruza a pista. Quebec, quartel 09. Quebec, uniforme Índia. Mantenha o ponto de espera, vai taxar pela pista quando autorizado. Simu, confirma, desça para 500 pés. O altímetro 9095, faixa com rumo 060. Cliente, vai manter 750 pés em função da altitude do relevo, tá 500 GL, e seguindo agora na magnética 060. Tchau, 09. Hotel Fox confirmando após decolagem, curva direita na radial 130. Prossegue chamando o centro. Confirmando após decolagem, curva direita na radial 130. Quando pronto, livre decolagem, 180 graus, 629. Firmo. Teste. Região 01. Tá na escuta, tá 3.2 milhas de estágio. Gente, Guardião 01 está autorizado a manter o setor da área de exclusão. Autorizado a manter o setor de exclusão, Guardião. Ok, Aragão, uma boa noite aí, um bom voo pra você. Valeu. Do Oscar, gente. Jack Romeu, eu vou direto Serra Índia com Índia. Descendi, Serra Índia. Entendi. Não, só as obras, né? Papa Tango, Quebec, uniforme Índia. Após passagem da aeronave que decola, ingressa na pista, reporta a linha de prova. A gente Juliette Romeu, vamos na final para o pouso. Vamos lá, Romeu. Guardião 09, solo aos 4-9, frequência livre. Liga. Tome lá, final pra pouso. Vamos lá em mais 10 segundos, ingressando reta final. Falso Hotel Fox, decolado aos 4-9, chame centro Recife. Salvador é o Oscar, meu Fox. Oscar, até o Fox, chama o centro Recife. Quebec Uniforme Índia, confirmando após decolagem, curva direita, saída Arbor. Quando estiver pronto, tem livre decolagem, 1 °C, 612 nós. Patango, Hotel Kujinovsk, Hotel Fox, na escuta? Patango, Hotel Kujinovsk, Hotel Fox, é o controle Salvador, na escuta? Salvador, Patango Kujinovsk, Ascarocha, no ponto de espera da Hotel Pronto. Hotel Fox, é o controle. Patango Juliette, Oscarosca, no ponto de espera da Hotel Pronto. Papatango, Oscar, Hotel Fox, é o controle. Livre prosseguir via principal. Confirmando táxi pela pista pro Juliette e Oscar Oscar. Juliette prossegue pela pista pro Juliette Oscarosca, se passar a prova. Papa Blanc, Quebec, Uniforme Índia, decolou 5-2, chame o centro Recife. Quebec, Uniforme Índia. Romeu Sierra, informe na hotel. Tá passando o Bravo, Romeu Sierra, informe na hotel. Controle Guardião 01. Sim, Guardião 01. Está na vertical do litoral, no través de Pituaçu, a 1000 pés. Poderia acender a 2000 nesse setor? Nesse setor negativo, mantenha no 1000 pés. Ou no 1000 pés na minha escuta. 1000 pés, Guardião. Juliette Oscar Oscar, após decolagem, vai manter proa devido ao Super Tucano decolou anteriormente, o tráfego anterior, com curva direita. O vento de 150 graus, são 0,8 nós. Quando pronto, livre decolagem. Está passando o Juliette Oscar Oscar. Tô ali. Livre decolagem, o Juliette Oscar Oscar. 150 graus, 08 nós. Juliette, livre decolagem. Confirmando após decolagem, mantenha a prova. Uniforme, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10, ó, uniforme. Atualizada a linha pela interseção à direita. Isso, ó, sexto uniforme. Não entendi. Autorizado entre a direita e a linha pela interseção, ó, sexto uniforme. Positivo, tá autorizado. Alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, ó, sexto uniforme. Juliette, Oscar, Oscar, chame o centro Recife. Decolou 5-6. Chama centro direto. Afirmativo, centro direto. Certo. Diga, Marinha 05. Arremeteu da Gama e vou tentar retornar para Salvador, já na linha do litoral, mantendo 500 pés. Confirme. A intenção é retornar para Salvador, está mantendo 500 pés na linha do litoral, já no pescando, Guardião 05. Gente, Guardião 05, prossiga visual 500 pés, fica atento ao tráfego do Guardião 01. Em sobrevoo pairado no Iguatemi, setor do Iguatemi, prossiga pelo Axé, informe através do Parque Ituaçu. Atento ao tráfego Guardião 01, reportando através do tráfego Guardião 05. O meu Sierra decolou 58, reporte liberando hoje da pista. Papa Tango Bravo Romeu Sierra já liberou a pista. Ingressando agora no litoral, chame controle 120.8, Bravo Romeu Sierra. 120.8, Bravo Romeu Sierra. Posso ficar com seu uniforme de decolagem autorizada, 150 graus, meia dúzia nas. Autorizado a decolagem, lança que está indo fora. Recife, o Papa Tango, Bravo Romeu Sierra, transfere. Bravo Romeu Sierra, mantenha em condições visuais a 1.000 pés, o corredor Axé. Papa Tango, Bravo Romeu Sierra, 1.000 pés, corredor Axé. Ativa aproximação, tem pouso autorizado. Tem ativo, é pouso autorizado, do meia-noite. Controle Guardião 01? Siga. Ainda na vertical daqui do Través de Ituaçu, na orla, poderia acender para 2000 nesse setor? Aguarde, aguarde. Tenta em breve será autorizado. Ok, aguarda. Solo Salvador, aqui é o Papa Romeu, Golfo Uniforme Mike. Salvador, Guardião da Sul. Uniforme decolado, cruzando 1.500 pés. Confirme, chamando a torre. Guardião 05. Guardião 05 vai cruzar com um helicóptero rumo ao posto, um hotel 60 a 1.000 pés. Fique atento ao tráfego. Rumo ao posto, 1.000 pés, e Guardião 05 está atento. Papa Tango Bravo, Romeu Serra, vai cruzar com Alfa Serra 50, 500 pés no rumo ao posto. Fique atento ao tráfego. Espera. Estou reforçando externo, chanel 62, 143. 143, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Controle o Papa Tango Bravo Romeu Sierra. Informe mais. Adião 05, já cruzou com o tráfego, agora à sua direita. Já estabilizou com o campo? Visual com o campo, visual com o tráfego, já foi cruzado, Guardião 05. 7. Chama a torre 1895, Guardião 05. 1895, grato, Guardião 05. Torre Salvador, é o Guardião 05. Guardião 05, mantém a linha do litoral. Reporte visual com o Airbus final no zero. Mantém a linha do litoral e visual com o Airbus na final do 1-0, Guardião 05. Muro 645 ao 02, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, boa. Bravo Romeu Serra, fica atento a Onfa Serra 50, mantendo 1 no meu pés. Em voo parado, 2 milhas da frente, fica atento. 0 grau, 08 nós, pulo autorizado. Repouso na 0, primeiro. 3567, após o tráfego na curta, ali mantém a pista 10. É, pela passagem do tráfego na curta, ali mantém a 3567. Corre, boa noite, azul 4206, 3 milhas para cima. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre 4206. 06, aguarda. Para um do hotel 9960, Guardião. Imediato, eixo. E autorizado imediato, Guardião 05. Visando o cruzamento, está autorizado, Guardião. Autorizado, cruzamento 10, agilizando, Guardião 05. Azul 4206, informa passando externo, informa helicóptero que irá cruzar o eixo de aproximação, agilizando, 500 pés. Não interferirá com a sua aproximação. 500. Vai informar passando. Está uma milha para cima. 500. Salvador, boa noite, aqui é o Papa Romeu Golf Informe Mike. Direito 2-1, boa noite. Passando Simbra, 4206. Gente, aguarde pista livre. Quase. Correu, Guardião 05, já livrou o eixo de aproximação da 1-0. Guardião, informe solo controlado, Gré. Repatriar solo controlado, Gré, grato, 05. 3567, decolagem de imediato, 160 graus, 629. Livre decolagem, 3567. 01. Escuta, Guardião 01. Suba para 2 mil pés, o time de Salvador 1-0-5, na minha escuta permanente. 1-0-5, altímetro, 2 mil, o Guardião. Salvador, boa noite, aqui é o Papa Romeu Golf Informe Mike. Quatro, dois, zero, meia, baixar a travada. 4206, 180 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, na 2, 4206, obrigado. 5657-105-1120, 119, decima 8. Ok, 19 e 8, uma boa noite, sucesso. Guardião, frequência livre, solo 01. Obrigado pelo apoio. 3545 ali, mantém após o tráfego na pista. Autorizado ali, MAP 3-4 no 5. Ali, MAP 3-4 no 5, grato. Papa Romeu CR está na escuta do controle. 306, solo 07, direita 1211. 211, girando direito, passo 206. Região 01, na escuta? Fica tendo um helicóptero Hotel 60 sobrevoando o setor da Fonte Nova. Tá bloco mesmo, Guardião 01. Decolagem autorizada, 150 graus, 089. Livre decolagem, 2061, 211. 089, próxima espera 00. Ali, mantém a pista 10, 1869. Sim, mandei. Guardião 01 na escuta? Na escuta, Guardião. Guardião 01 mantém-se no máximo a 0.5 milhas da Fonte Nova. Tá 0.57 milhas. Sente. Só mais um instante pro gol, o tráfego que decolou para a TR também tá na mão aqui, só mais um instante. Sente. Está autorizado, 140 graus, 089. Cima decolada no 089.